Você está na Fred FM, o som que te acompanha. O som que te acompanha. O som que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Ai, doutor, meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O doutor Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao Consultório do Amor. E quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Dr. Brega. O único médico que não cura nada, mas promete fazer você sofrer bonito. E você está na rádio Fred FM, o som que te acompanha. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, @radiofredfm. Fred com dois Ds e Y no final. E agora eu quero ter um papo sério com vocês. A vida não é fácil, a gente luta demais para sobreviver e a sociedade não é nada gentil. E diante de tanta dificuldade, de tanta coisa que a gente enfrenta, de tantos obstáculos que a gente tem que encarar, às vezes a gente quer desistir, né? Quem nunca? Mas são nesses momentos que algumas canções conversam direto com o coração da gente. Não no sentido de dar esperança, de dizer que as coisas vão melhorar como se fosse um milagre. Mas são canções amigas que sofrem com a gente, tipo, eu também sinto isso, eu entendo você. E essa canção é uma delas. E agora com você, amado ouvinte, Paulo Sérgio. Aumenta o som. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir. Eu sinto cansaço e já não sei se vale a pena insistir. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não creio em mais nada, já me perdi na estrada, já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não creio em mais nada, já me perdi na estrada, já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer. Não creio em mais nada, me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer. Thank you. numa festa outro dia que eu te encontrei a dançar. Namoradinha de infância, sonhos da beira do mar. Você me olhou de repente, fingiu que tinha esquecido, e com um sorriso sem graça me apresentou ao marido. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Beijar precisava ficar na ponta dos pés. Eu tinha então 8 anos, mas te menti que eram 10. Lembro você orgulhosa da minha calça comprida. Vínhamos juntos da escola sem qualquer medo da vida. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Sábado tinha dinheiro pra te levar ao cinema, onde com medo pegava tua mãozinha pequena. Nossos castelos de areia, sonhos perdidos no ar, jogo de bola de meia e um refrigerante no bar. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. E o resto da noite dançou pra valer. Se teus olhos me olharam, fingiram não ver. No meu canto eu fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Lá, lá, lá, lá. Oi, vai pra lá, vem pra cá, foque, foque. O Rock não veio, Silvio, mas o Dr. Brega está aqui. Está em greve, não quer saber mais de amar. Já sofreu tantos desenganos e do amor vai se afastar. Ele agora resolveu não amar a mais ninguém. vai se afastar por algum tempo, sem pensar em outro alguém. Meu coração está em greve, vou pôr anúncio no jornal. Para o amor não vai dar vez, vai descansar afinal. Meu coração está em greve, não vai amar seja quem for, porém só deixará a greve se encontrar um grande amor. Coração está em greve, não quer saber mais de amar. Já sofreu tantos desenganos e do amor vai se afastar. Ele agora resolveu não amar a mais ninguém. Vai se afastar por algum tempo, sem pensar em outro alguém. Meu coração está em greve, vou pôr anúncio no jornal. Para o amor não vai dar vez, vai descansar afinal. Está em greve, não vai amar seja quem for. E esse bloco foi meio deprê, mas foi bonito. E se você tá sem grana pra terapia, corre pro Dr. Brega. Aqui a gente não cura sua loucura, mas pelo menos te ajuda a suportar. E vocês acabaram de ouvir esse hino existencialista da música popular brasileira, Não Creio em Mais Nada, com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, o gótico do Brega. Em seguida, Meu Primeiro Amor, com José Augusto. E eu tenho uma informação muito interessante sobre essa música. Essa canção é uma parceria de José Augusto com Paulo Coelho. Ele mesmo, o escritor que também foi parceiro do Raul Seixas. E encerrando esse bloco, Meu Coração Está em Greve, com Genival Santos. Essa é pra você que tá de saco cheio do amor. E quem não está, né? E agora com vocês, Duduca e Dalvan. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra Ana e sai Ana, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me dando, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança. se Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos acuda, um monte de Judas querendo perdão. Com tanta gente graúda implorando ajuda com a Bíblia na mão. Mas a esperança é miúda e a coisa não muda, não tem solução. Tem tudo que a gente estuda, se agarra e se gruda, rebenta no chão. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Você está ouvindo o Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, que eu a quero só para mim. O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar sinto no coração pulsada mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Tenho medo que esta paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Do meu triste jardim. Jardim, do meu triste jardim. Boa tarde, dona ouvinte. E esse bolo aí? Tô sentindo o cheiro daqui. Traz um pedaço pra mim. E nesse bloco vocês conferiram Espinheira com Duduca e Dalvan. Em seguida, A Beleza da Rosa com José Ribeiro, clássico do José Ribeiro. E para encerrar o bloco, uma mais animadinha, Solo de Craque com Aldo Sena. Aldo Sena, que é um mestre da guitarrada. E uma coisa interessante sobre o Duduca e Dalvan é que eles eram uma dupla de sertanejo romântico, cantavam canções de amor, de dor de cotovelo, como é de praxe do sertanejo faz décadas já, né? Mas eles tinham esse traço interessante de cantar letras com uma pegada mais social, quase músicas de protesto. Era uma dupla bem politizada, pode-se dizer. E além dessa, tem outras músicas deles que tem essa pegada, né, de denúncia. É muito interessante o trabalho do Duduca e Dalvan. E é isso aí, faz parte da vida adulta. Gastrite e boletos para pagar e relacionamentos traumáticos para superar. E se você não passou por nada disso, não tá sendo adulto direito. E a vida do brasileiro às vezes é uma B, mas a gente também é muito F para encarar. E agora com vocês, uma do rei, Reginaldo Rossi, Aumenta o Som. Duvido que aqui nesse povo todo tem algum homem que nunca marcou com uma mulher no bar. Sabe o que aconteceu? Ela não apareceu. É fato, é fato. E duvido também que aqui tenha uma mulher que nunca marcou com um cabra safado do homem no bar e ele também não apareceu. Quando isso acontece, sabe o que dá vontade de fazer? Chamar o dono do bar e dizer, olha, vê o que é que eu vou fazer com o teu bar. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar, também não pago a despesa, nem saio desse lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Acabo desesperando se meu amor não chegar. Pra que dois copos na mesa, com uma cadeira vazia, e eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar. Hoje eu quebro essa mesa, se meu amor não chegar. Quebra essa mesa, se meu amor não chegar, também não pago a despesa, nem saio desse lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Acabo desesperando, se meu amor não chegar. Pra ter dois copos na mesa, com uma cadeira vazia, e eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar. Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa. você. E esta distância ingrata que me faz sofrer. Meus olhos se acostumaram a ter você perto de mim. Não suporto esta saudade que me mata lentamente por não ter você aqui. Não suporto esta saudade que me mata lentamente por não ter você aqui. Você pretende nesse jogo machucar meu coração. Na sua vida nada vale o sentimento. O mundo é pouco pra matar sua paixão. O seu desejo sempre, sempre conseguiu lhe dominar. Mas mesmo assim eu sou o homem que lhe ama. E o amor já me ensinou a perdoar. Você pretende neste jogo machucar meu coração. Na sua vida nada vale o sentimento. O mundo é pouco pra matar sua paixão. O seu desejo sempre, sempre conseguiu lhe dominar. Mas mesmo assim eu sou um homem que lhe ama. E o amor já me ensinou a perdoar. E o amor já me ensinou a perdoar. E o amor já me ensinou a perdoar. E o amor já me ensinou a perdoar. E o amor já me ensinou a perdoar. Oi, doutor Brega. O senhor é casado? Sim, casado com a saudade e amante da música, bebê. Brigou comigo, me deixou na solidão. Como é ruim brigas de amor, como dói meu coração. Se eu soubesse onde ela foi, eu iria procurar. Ajoelhado a seus pés, pedia pros meus erros ela perdoar. Só Deus sabe o que estou sentindo com a falta do teu beijo. Meu amorzinho, se estás me ouvindo, vem depressa matar meu desejo. Vem depressa matar meu desejo. Vem depressa matar meu desejo. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Solidão. Como é ruim brigas de amor, como dói meu coração. Se eu soubesse onde ela foi, eu iria procurar. Ajoelhado a seus pés, pedia pros meus erros ela perdoar. Só Deus sabe o que estou sentindo com a falta do teu beijo. Meu amorzinho, se estás me ouvindo, vem depressa matar meu desejo. Vem depressa matar meu desejo. Vem depressa matar meu desejo. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Thank you. E aí, bonitão? E aí, bonitona? E esse bloco foi para você que tá aí deitado de lado, olhando pro teto, repensando sobre as suas escolhas amorosas. E se você já ameaçou quebrar alguma coisa por amor, nem que tenha sido um copo descartável, essa música é seu RG emocional. E com o mestre Reginaldo Rossi, vocês ouviram Se Meu Amor Não Chegar. Em seguida, Distância Ingrata com Maurício Reis. E encerrando o bloco, Meu Amor Brigou Comigo com Vanderlei Cardoso. E é por isso que eu tô solteiro, pra ninguém brigar comigo. E agora com vocês, Baltazar. Aumenta o som, você está no programa dos Corações Apaixonados. Você se esconde, Sara. Minhas cartas, por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas, por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste sem saber se você ainda existe. Eu não sei se você morreu na guerra. Eu não sei se você sobreviveu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta como eu. Eu só sei que não há ninguém na terra que sinta sua falta. Você não me quis acompanhar e agora não sei onde me encontrar. Mas você não me quis acompanhar e agora não sei onde me encontrar. Será vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também lhe confessar tantos segredos meus, saber da minha vida e perguntar por que ninguém me respondeu. Se a felicidade existe realmente ou é um sonho meu. Meu Deus, não sei rezar, perdoe, por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor. Eu sei que é impossível, mas eu queria tanto conversar com Deus nestas horas tão tristes. Só Deus me ajudaria a esquecer você. Mas sei que estou errado, sou eu quem devo os meus problemas resolver. Meu rosto está molhado de lágrimas cansadas de chorar por você. Meu Deus, não sei rezar. Nunca soube o que é o amor. Chora, não vai fazer ele voltar. Chora, tem que aceitar. E quem sabe foi melhor. Não fique assim tão triste. Podia ser pior. E esse bloco agora foi para você que não tá doente, tá é apaixonado demais. E o SUS ainda não reconhece, mas paixão da tontura, suor frio e a pessoa até perde o juízo. Esquece a chave de casa, esquece o endereço, esquece de pagar os boletos, é um inferno. E se o coração acelerar, não corre pro hospital, corre pro consultório do amor, porque aqui tem música boa. E nesse bloco vocês ouviram Sara com Baltazar. E em seguida, Se Eu Pudesse Conversar com Deus, sucesso do Antônio Marcos. E para encerrar o bloco, Você Tem Que Aceitar com Diana. E agora com vocês, o mais amado do Brasil, Amado Batista, aqui no Doutor Brega. E logo em seguida tem estreia de quadro novo, hein? O Zap do Brega. Você pode mandar sua mensagem, pedir sua música e a gente coloca você no ar. Mas tudo isso só depois daquela vinhetinha engraçadinha. Então, aumenta o som. Doutor, o senhor gosta de mulher decidida? Gosto sim. Mulher decidida é coisa bonita. Pois eu decidi que eu quero o senhor tudinho pra mim. Por que você não vem me dar um beijo? Ai, menina, eu sou tímido. É muita responsabilidade pra um homem só. Chama o próximo bloco que o Dr. Brega tá passando mal. Mãos. esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos. E quando esta chance chegar, eu vou me apossar do seu coração. Nesta hora. Muito boa tarde, doutor Brega. Quem está falando é Tom Moscardini. Eu sou de Belo Horizonte e sou um ouvinte todos os domingos do seu ótimo programa. Foi uma ideia, uma sacada genial, né? Programa muito bom. Você dá boas informações sobre as músicas, né? E sempre com muito bom humor, que é importante isso. Eu gostaria de pedir uma música... com o Raimundo Soldado, Não Tem Jeito Que Dê Jeito. Eu gosto muito dessa música. Espero que você toque ela aí pra gente. Ofereça essa música a todos os nossos ouvintes aí do seu programa, né? Que gostam da boa música brega. Um abraço, meu amigo. Fica na paz. Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo. De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo. Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo. De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo. Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo. De hoje em diante, nós vamos ser um simples amigo. Não tem jeito que dê jeito pra você viver comigo. E chegamos ao último bloco do Dr. Brega de hoje. Meus agradecimentos à nossa ouvinte, Maria Eliette Cardoso, de Catalão, Goiás, que tem apoiado nosso programa. E se você quiser colaborar com esse projeto, nossa chave Pix é 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. E qualquer valor ajuda a continuidade desse trabalho. E nesse bloco vocês ouviram Chance com Amado Batista. E em seguida, pedido do ouvinte através do Zap do Brega. E essa foi pro meu amigo de longa data e ouvinte fiel, Tom Moscardini, da maravilhosa Belo Horizonte. Um forte abraço ao Tom, lá em BH. E ele pediu Não Tem Jeito Que Dê Jeito, com Raimundo Soldado. O Tom, que é um grande conhecedor não só de música brega, mas de música brasileira em geral, em todas as suas vertentes. O cara manja muito. Muito obrigado pela sua nobre participação aqui, meu amigo. E se você quiser pedir sua música, faça como o Tom. O número do Zap do Brega é 11 9 5930 8099. Repetindo, 11 9 5930 8099. Vai ser um prazer inenarrável ter você aqui. E se você ainda não segue a Fred FM no Instagram, procura a gente por lá, @radiofredfm. Fred com dois Ds e Y no final. E siga também a página do Dr. Brega, @DrBrega. E a partir de terça, essa edição estará disponível no Mixcloud e Internet Archive. Link na bio do Instagram do Dr. Brega a partir de terça. E dito isso, domingo que vem eu tô aqui de novo. Espero que vocês também. Desejo a todos um excelente domingo e valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, doutor Brega, você é demais.